Então, meus beats e meus amigos, Maestro Android, nos toca discos. Fazendo splash na batida, DJ Rebeldia. Nos toca discos agora com vocês, DJ Bola. Meus beats e meus amigos, de coração eu agradeço. Pra quem não sabe, esse aqui é só o começo.